Juliette, Índia Zulu, repórter Pista Livre, São Lázaro 9. Alta 3305, baixo travado, passando a Índia Serra, senhor. Afirmativo, continua a aproximação, 3305. Ok. Azul decolou aos 20, 1 no 9.8, bom voo. 198, obrigado. O TAN está autorizado o pouso, 3305, vento 1 no 30 com 4 nós. Livre pouso no 0 para 3305, obrigado. 71, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, 4071. 3662. 3662, após o tráfego na final, ali mantém. Após o tráfego na final, ali mantém. 3152, semicentro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2685, boa noite. Salvador, voo no 405, no 05 para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama na táxi, obrigado. Azul, Fox 09, complete final IOS, contact tower, 118.16. 86, Sabato Tower, Azul, Fox 09, thank you. Please ingresse na Alfa e chame o Sol 1219 antes da Juliette. 1219, boa. TAN 3662, vento no 30 com 89, livre decolagem no 0. Livre decolagem no 0, 3662. 5, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio 1. Alfa, reporte antes da Juliette, 3305. Paulo Salvador, gol 1889, teste da IAC para copiar a informação. Salve, Galeão. 1889, aguardo a cópia, Galeão. Saída da EL. Afirmativo. Salvador Tower, good evening, this is Azul 4209. Azul 4209, stand by, runway vacation. Salvador, Sara, Azul 4209. Azul 4209, stand by, runway vacated. Stand by, Azul 4209. Azul 4209, Tulane, 130 degrees, 05 knots. Clear to land, Azul 4209, thank you. 3662, aos 24198, bom voo. 98, boa noite. Salvador, boa noite. TAM 3662, 1.600 pés, Lucas de Par. TAM 3662, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. Portão número 7. 3605, ciente. Vai ingressar pro 7. B6747, copia? Pronto, cópia, prossiga, 6747. Autorizado Guarulhos 340 via Peruísque 50, decola na pista 10, curva direita, da El Leda, Bidev, controle 119 decimal 8 e aciona 5512. Webjet 6747 autorizado no 340 Guarulhos, da El Leda, Bidev, decola da 10 com curva direita. 198 e 5512, 6747. Correto, chama pronto. Chama pronto. Do 4209 on ground at 26, right 1219. Right 1219. Voo 405, pronto para o táxi, POB de 7h30, 3 horas e 50, alternando com o fim. Com fins, confirme POB? 7h30. 18h30 no ponto de espera, 1014 o ajuste está autorizado no 405. Autorizado, 18h30 no ponto de espera, voo no 405. Só no... Azul 4209, livrou. 4209, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão 8, Azul 4209. Nível de voo 330. Direto de Pá, restrito nível 330, tá 3662, obrigado. Leda Bidev. 119 decimal 8 e 5473 o transponder. Autorizado 360 para o Galeão, da 10 com curva direita, saída da El, Leda Bidev, 198 ao controle, 5473, voo no 889. Chama pronto. Chamará. Força 3662 vai efetuar desvio aqui a correção à direita para evitar a formação da 3662. Por quantas milhas está a 3662? 405, passa a ponto de espera próximo. Uno 405 autorizado a linha e decolar, 1-0 graus com 8 nós. Livre alinhar e decolar, o voo 1405. 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 3325-251-4271. no 889, é o Sol? Na escuta, parceiro. Só para confirmar a rota, é, na verdade, após Bidev, vai interceptar até November 857. E após prosseguir conforme a rota do plano, que eu tinha pago o upper 50, mas como intercepta Bidev, já a partir de Bidev já é para November 857. Aqui, afirmativa, é a Dael, não? Após Bidev, é para November 857, da Santa Cruz, é para o upper Zulu 16. Afirmativo, chamo para posicionamento. Já está pronto. Portão 4 está livre, chame táxi. Chamará. TAM 3662, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Recife 1245, alterno 2685, TAM 3662. 405. Controle Salvador, boa noite, jogou 405. Gol 1405, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gole. Da Gole, para o 360, gol 405. É 313 para Guarulhos, aguarde cópia. Tá aguardando. Salvador, Gol 604. São Vicente do Atis, formação Vitor e solicita, é Yankee, solicita 370 Salvador, passo para quatro, para Fortaleza. Afirmativa, agora só um instantinho, cópia. Guarda, é a subida Dolph, prevista? Momo. Momo. Momo, obrigado. Chiné 63, 13, cópia. Pronto. Tá pronto, 6303. Autorizado 360 Guarulhos, via Previsto 50. Decola a pista no zero direita, da El Leda Bidev. Controle 1 no 9 decimal 35. Corrijo 1 no 9 decimal 8. Aciona 55 no 5. 6303. Guarulhos 360, Aperisk 50, decola da 10, da El Leda Bidev, controle 19-8, aciona 55, 1-5. Setinho pronto. Vai chamar. Solo Gol 1889, pronto para o táxi com 1-4-4 a bordo, 4 horas e 2, alterna Campinas. Autorizado até o ponto de espera, 18.6 para decolagem, 1014 o ajuste, 1889. 1014 ajuste, 18.6 ponto de espera, pronto, 1889. Gol 1405, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260, 228, gol 1405. Gol 1405, secundária 128 decimal 8. 128, 1405. Oi, Salvador, boa noite, gol 989, ponto espera 1-0-9. Autorizado, a linha é decolar 1-0, 1-3-0 com meia dúzia, 1-8-8-9. A linha decola 1-8-8-9. Cópia. Pronto para cópia, 604. 370 autorizado para Fortaleza, via Peso 1-9, decola pista 1-0 esquerda, Momo. Transição frote, controle 1 no 9 decimal 8 e aciona 5505. Fortaleza aprovado, 370, decola da 10, curva esquerda, Momo frote, 19-8 controle, 5505, transponde 604. Tá correto, time pronto. Tá já. Controle Salvador, boa noite, total 9907 com a Yankee. Total 9907, essa é a identificação, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, QNH no 0-4. No 0-4, 4000 descendo, via na chegada Bonf. Salvador, Webjet 6747 vai pushback acionamento na 3, na 6. O 62 já está autorizado, chame táxi. Puxa, aciona, chama para táxi 6747. Lado aos 41198, bom voo. 198, bom voo, 889. Controle Salvador, boa noite, Gol 1889, Nadael. Gol 1889, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Adael. 360, Nadael, Gol 1889. Alô, Salvador, 6747 da web, 142, 415, confins para o táxi. Por gentileza, 142, 415, confins? Afirmo. Obrigado, objeto 6747, táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero, no 4, chame na ponto de espera, pista no zero, torre 118-62 de 6747. Juliette Alfa, ponto espera da 10 no 986 e ajuste no 014, 6747. Salvador, Webjet 6747, boa noite. Pronto para decolagem de imediato, se autorizado. Boa noite, Webjet 6747, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,40 graus, 05 nós, o ajuste acabou de mudar para 10, 15, senhor. 10, 15, alinha e decola de imediato da 10, 6747. Controle Salvador, muito boa noite, a Trip 5595, Conde mantém nível no 40. Flip 5, título 5, chame 119, décima 8. 119, 8. Alô, Oceania 6313, pushback acionamento no 1. No 1 aprovado, senhor. Chame táxi 6313. Vai chamar pro táxi. Noite, Trip 5515, transfere, mantém nível 140, passou quanto? Trip 5515, contato radar, mantém nível de voo 140, vou ir na proa de Bons para a chegada Bons e reporte para a descida. Na proa de Bonfi, reportará para a descida o Trip 5515. Teria alguma possibilidade de a gente aproar o VOR mais próximo cancelado? Ela acha que a gente ganharia um tempo com isso? Trip 5515, então vou na proa do VOR e reporte para a descida. Ciente, muito obrigado. Voando na proa do VOR, reportará para a descida. O Trip 5515. Olhe Salvador, boa noite, Orbjet 6747, passa 2000 ao 150, pode valer? Orbjet 6747, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, autorizado, vai direto, Leda. 340, voa Leda, 6747. Controle Gol 1889, já cruzou 170, pode chamar o centro? Gol 1889, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Recife 133.25.25.1, Gol 1889. No ideal de descida, Trip 5525. Trip 5515, desça para 4 mil pés, que é negar no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, Trip 5. Total 9907, dessa via para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos estabilizado no localizador, total 9907. Salvador, o Gol 1604 está com 181 a bordo, alterna Recife 3 horas e meia, pronto para o táxi. 13h30, 181 Recife, copiado, Gol 1604 tem táxi aprovado via parte principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0.